Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, hoje vamos falar sobretudo de rios e minas, mas antes, para não entrar de chofre no blá blá blá, comecemos por uma musiquinha mais ou menos temática, o Escutilado com Água. Na sequência do trabalho de vários anos da rede Douro Vivo, mas de modo totalmente autónomo em relação a esta, vai realizar-se num dos primeiros dias de maio de 2021 um plenário fundador do MOV Rio Douro. Note-se que o trabalho da rede acima referida foi coordenado pelo projeto Rios Livres, do Giota, e pela cooperativa Inducar, que se contam, aliás, entre os promotores do novo movimento. O MOV Rio Douro será um movimento informal de coligação de coletivos, associações, entidades e individualidades que tem em vista propugnar a vigilância pela sociedade civil do estado do Rio Douro e dos rios da sua bacia fluvial e instar os poderes públicos a empreenderem com determinação e coerência a recuperação do estado ecológico da bacia. Isto é tanto mais relevante quanto a 24 de fevereiro passado, o Jornal de Notícias informava que o plano para o estuário do Douro está na gaveta há 12 anos. Há já algum tempo atrás, ou seja, em 22 de outubro de 2019, o mesmo jornal tinha sido mais contundente. Poluição do Rio Douro acima do limite há mais de 30 anos. Na verdade, esse título de 2019 podia ter sido reutilizado para a notícia de fevereiro passado, uma vez que o estado de poluição permanece, se não pior, pelo menos inalterado. E o engavetamento do plano para o estuário do Douro, de que o JN nos dava conta há 2 anos, mantém-se na notícia mais recente. A rede de saneamento continua sob pressão e desde 1985 que a água do Douro é imprópria para banhos. Ao deficiente funcionamento de algumas estações de tratamento de águas residuais, as famosas hectares, junta-se o aumento da população e da avifauna. A Agência Portuguesa do Ambiente foi incapaz, nos últimos 12 anos, elaborar o plano de ordenamento do estuário do Douro, quanto mais pô-lo em prática. A situação foi agravada pela pressão do turismo. Não há no Porto infraestruturas de saneamento que aguentem essas pressões conjugadas. Aqui perto, e apesar dos esforços empreendidos por alguns projetos de municípios ribeirinhos, o Rio Lessa, que já foi um dos mais idílicos do país e também um dos mais intensamente poluídos, continua a ser alvo de preocupações. Algumas semanas de chuva intensa em janeiro e fevereiro deste ano bastaram para que acontecessem algumas fugas de escorrências que configuram um atentado à natureza e que denunciam que a prática de fazer ligações avulsas e ilegais às redes fluviais e de saneamento é uma prática que se mantém comum. Já não tão perto, mas ainda assim não tão longe como isso, são frequentes as descargas ilegais do Rio Oeste, em Braga. A elaboração do cadastro de toda a rede de condutas que desaguam no rio é a forma que o município bracarense encontrou para tentar obstar a este problema. O sentimento de impunidade perante os crimes ambientais e a enorme complacência das autoridades serão a explicação para o arrastar dos problemas, segundo algumas organizações locais da defesa do ambiente. Ainda no Minho, foi assinalada em janeiro uma descarga de pó de pedra proveniente de uma pedreira que contaminou campos e afluentes do rio Ave em 3 freguesias do noroeste do concelho de Guimarães. A descarga foi atribuída à empresa Brita Minho, que tinha anteriormente sido já alvo de 3 autos. A empresa negou responsabilidades e atribuiu-as às águas pluviais intensas do inverno. A poluição dos campos agrícolas afluentes do rio Ave por parte de pedreiras é um problema antigo em Guimarães que persiste, apesar de estar em curso desde fevereiro de 2015, o plano de ação para a despoluição do Ave. Ligeiramente mais a sul, os maiores fatores de risco ambiental para a Ria de Aveiro são a sobreexploração e as alterações climáticas, ameaças a que estão atentos os mariscadores e o movimento dos amigos da Ria de Aveiro, Maria. Outras ameaças são a salinização das águas, que pode representar um risco para o habitat de zonas lagunares e para a produção de arroz, como observa a investigadora Paula Cheinho, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em artigo de opinião, no Jornal de Notícias de 16 de abril de 2021, Paulo Ramalheira, presidente do Maria, escreve: "Por descuido, negligência e incúria, todos os anos, milhões e milhões de metros cúbicos de efluentes com matérias poluentes são lançados na Ria de Aveiro, com prejuízo para todo o ecossistema, mas com particular dano para a comunidade pescatória. Não pode haver desculpa para quem atua criminalmente em matéria ambiental, um problema dos poderes públicos." De qualquer forma, o problema ultrapassa logicamente as fronteiras nacionais. De acordo com o Geota, apenas 38% dos rios na União Europeia têm água de qualidade. Um estudo científico internacional, liderado por uma investigadora da Universidade de Coimbra, Maria João Feio, concluiu que os rios de todo o mundo têm fraca qualidade ecológica e apresentam elevada perda de biodiversidade. A própria saúde humana está em perigo devido ao elevado grau de poluição dos rios a nível mundial, embora na maioria dos países do mundo não esteja a ser feita a monitorização biológica dos rios de forma regular. No que respeita aos rios portugueses, segue-se o padrão europeu, com cerca de metade das massas de água analisadas em bom estado ecológico. Mas temos situações muito críticas ao nível dos grandes rios que estão muito alterados por barragens, informa Maria João Feio, investigadora do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, que coordena o estudo. Em todo o país existem ainda casos de poluição pontual e difusa e também fortes alterações na vegetação ribeirinha, que é essencial para o funcionamento do ecossistema aquático, como para melhorar a qualidade do ar e do solo e filtrar as águas de escorrência que vão ter aos rios. Parece, enfim, ter chegado o momento, a nível mundial, de dar o lugar de relevo que é o seu às bacias hidrográficas e aos rios de todo o mundo, conforme proclama o número de março-abril da revista Resurgence and Ecologist, o seu número 325, que faz do tema a sua tónica forte. Ficamos a saber que está a surgir a nível mundial um espírito observatório dos rios. Em Inglaterra, e constatando o estado lastimável dos rios do país, o jornalista Jorge Monbiot e a cineasta Fanny Armstrong preparam o documentário Riverside, que se poderá traduzir por Rios Assassinados ou Assassinato dos Rios, denunciando que todos os rios, lagos e cursos de água monitorizados se encontram poluídos. A primeira exibição do documentário, com duração de uma hora, está prevista para julho deste ano e dará início a uma campanha contra a transformação dos rios em esgotos ao ar livre. Os rios estão a morrer diante dos nossos olhos, alerta Monbiot. A campanha, baseada numa forte crença no poder das pessoas e do povo, lançará um claro desafio aos políticos e confrontará os poluidores, mostrando que é possível e como alterar profundamente a situação. Restaurar os rios, tornando-os de novo a maravilha natural que são e devem voltar a ser, eis o objetivo. Se se sentirem à vontade com o inglês, deem uma vista de olhos a resurgence.org. Água, um recurso vital e imprescindível à nossa sobrevivência e à vida do nosso planeta. Da nascente à foz, os rios transportam água, sedimentos e nutrientes que alimentam ecossistemas de que várias espécies necessitam para sobreviver. Segundo algumas estimativas, houve uma redução de 80% da biodiversidade de habitats de água doce e cerca de um terço das espécies de peixe encontram-se ameaçadas. As causas? Darmos como garantido este recurso fundamental que é a água e alimentarmos a ideia de que é um recurso abundante e renovável. Continuamos a construir barragens sem apostar em alternativas e contamos já com mais de 8 mil barreiras nos rios portugueses. Se queremos garantir a sobrevivência dos rios e das espécies ribeirinhas, salvaguardando também o bem-estar das populações locais, é necessário repensar a gestão da água. Entretanto, para aquela pessoa que vai valorizar esta informação, saiba-se que na sala de ensaios do Pintalhão, os Trashfile têm fintado o confinamento e têm ensaiado, de forma a ver se estão prontos para todos os concertos para os quais não vão ser convidados. Para essa pessoa que valoriza esta informação, gosto de te ver por aqui. Rosa vermelho, não pode falhar. Escolhe a bala que te vai matar. Há de ouro, de prata, cera, calcalendas, não podem falhar. É democracia. A questão das minas tem andado na ordem do dia, entre entregas do Plano de Recuperação e Resiliência à União Europeia, onde a ideia do fomento mineiro é a chave, passando pela resistência que as populações mantêm viva e acabando nas primeiras reações nervosas da indústria a essa resistência. Há várias coisas a assinalar. Há pouco, no jornal Mapa, no artigo Caulinos, quando o crime compensa, dava-se conta de uma empresa mineira que desenvolveu atividade extrativa de caulinos fora das áreas apresentadas no Plano de Lavra, que se manteve, durante anos, a laborar de forma irregular e que, para solucionar essa situação, se propunha, com a anuência do Estado, a aumentar a sua área de laboração em 24,3 hectares. Sobre este mesmo assunto, o deputado bloquista José Maria Cardoso convocou, no passado dia 16 de abril, os jornalistas para o local das concessões para uma conferência de imprensa, onde afirmou que a Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG, em vez de punir as ilegalidades, poderá mesmo beneficiar o infrator, e onde anunciou que o Bloco de Esquerda vai chamar a DGEG ao Parlamento para esclarecer toda esta situação. No local, marcaram também presença representantes do movimento SOS Terras do Cávado e do movimento SOS Serra d'Arga. Este último afirmou que, apesar de estarem na via pública, ainda antes do início da conferência de imprensa, alguns jornalistas foram ameaçados por um motorista de pesados da empresa mineira e o diretor técnico da mesma empresa abordou-nos, a mim, representante do movimento SOS Serra d'Arga, e a alguns repórteres em tom hostil. Estávamos, claro, na via pública e não havia qualquer razão para este comportamento de intimidação. A indústria começa a mostrar-se nervosa. Quanto à mina do Barroso, em Boticas, uma das que tem o seu processo de licenciamento mais avançado, soube-se esta semana que o estudo de impacto ambiental foi considerado conforme pela Agência Portuguesa do Ambiente. Isto significa que o processo de avaliação ambiental deu mais um passo, mas não está ainda finalizado, pelo que a exploração continua a não ter luz verde. Passa, agora, à fase de consulta pública. Nesse dia, toda a imprensa trazia à estampa a aprovação do estudo de impacto ambiental, à exceção do Jornal Público, que escolheu o titular. Agência Portuguesa do Ambiente dá a luz verde à mina de lítio do Barroso. Pouco tempo depois, no entanto, ao consultar-se a mesma notícia na versão online, o título mudara. Agência Portuguesa do Ambiente declara conformidade ao estudo de impacto ambiental da mina de lítio do Barroso. Fez bem o Público em proceder a essa alteração. A primeira versão era uma mentira que vinha, aliás, desmentida no miolo do próprio texto. Estes erros não deveriam por si ser notícia, não fosse dar-se o caso de serem recorrentes neste meio de comunicação quando se trata da questão da mineração de lítio. Apesar de todo o discurso sobre transparência que a Savana foi desenvolvendo ao longo dos tempos, a verdade é que nem o estudo de impacto ambiental da mina do Barroso, nem o seu plano de lavra eram ainda conhecidos de forma pública. Tudo o que se sabia, para além do facto do estudo de impacto ambiental ter sido considerado conforme, eram as palavras belas do comunicado de quem o queria ver aprovado. O estudo de impacto ambiental detalha com pormenor como a exploração mineira será responsável, sustentável e com impacto reduzido, tal como os benefícios sociais, ambientais, económicos e demográficos que o projeto vai trazer à região e a Portugal. Lia-se no comunicado da empresa. A Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso sublinha esta incoerência entre o discurso e a realidade e aponta o dedo ao Estado. Já no final de março passado, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos respondeu afirmativamente ao pedido da Fundação Montescola para que a Agência Portuguesa do Ambiente publicasse o estudo de impacto ambiental, decisão que confirma a nossa posição. O acesso ao documento deveria preceder o período de consulta pública. Não podemos deixar de realçar que a luz verde à consulta pública coincide com o prazo dado pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos da Agência Portuguesa do Ambiente para se pronunciar sobre esta decisão. Concluímos, portanto, que a Agência Portuguesa do Ambiente prefere impor um prazo de 30 dias à sociedade civil para que se pronuncie sobre o estudo de impacto ambiental da mina de Barroso, em vez de disponibilizar informação que deveria ser de domínio público e que estava nas suas mãos desde junho de 2020. A Agência Portuguesa do Ambiente sabe, de facto, que entre o estudo de impacto ambiental e o plano de lavra há mais de 6 mil documentos para avaliar. Decide não tornar esses documentos públicos até ao limite e agora dá 30 dias à sociedade civil para estudar esses milhares de documentos e pronunciar-se sobre eles. Não parece o processo de quem quer que a consulta pública seja mais do que o cumprimento do protocolo obrigatório. A questão é estrutural. Não se trata de um projeto onde as coisas se passam desta forma. Em todos os pedidos de prospeção e exploração mineiras, os mecanismos que o Estado engendrou para garantir que os licenciamentos e a própria mineração poderiam ser escrutinados a vários níveis antes da sua aprovação, são sempre um mero exercício ritual de legitimação, sendo o próprio Estado, e não apenas as empresas envolvidas, quem manipula os dados nesse sentido. As acusações da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso à Agência Estatal continuam exatamente nesse sentido. Lamentamos que a Agência Portuguesa do Ambiente opte por dar seguimento ao procedimento legal para a implementação do projeto da mina do Barroso sem aguardar os resultados da avaliação de impacto estratégica para o plano de mineração do lítio. No entender da Associação, isto quer dizer apenas uma coisa. A avaliação de impacto estratégica, mais do que uma ferramenta de política pública séria e que permite ponderar os impactos da exploração de mineração de minerais litiníferos a céu aberto, é utilizada pelo Governo como estratégia para acalmar o descontentamento das populações e esquivar-se aos questionamentos que lhe foram feitos em Assembleia da República. Aqui não vai haver mina! Minas não! Sim, há vida! Não há vida! Sim, há vida! Não há vida! Sim, há vida! Não há vida! Sim, há vida! Não há vida! Para descansar um bocadinho os ouvidos, ou não, estivemos com Sud Disorder e Territory Occupati. O nervosismo do lobby da mineração teve outro ponto alto esta semana. A empresa Mineralia promoveu, na passada sexta-feira, duas sessões de esclarecimento sobre o processo de exploração na Borralha, onde pretendia esclarecer a população da Borralha e agentes associativos do Baixo Barroso sobre os detalhes da futura exploração, de acordo com as palavras de Adriano Barros, gerente da empresa. As sessões foram intensas. Talvez por subestimarem a inteligência no mundo rural, o que transpareceu foi que tudo se limitou a um procedimento cosmético de mero protocolo, feito contra a vontade e, por isso, generalista, pobre e incapaz de responder à mais pequena dúvida que saísse do seu guião. A população e os movimentos contestatários, por outro lado, têm há muito a lição bem estudada, sabem exatamente como funciona o verde teatro publicitário da indústria mineira e iam à procura de desmontar os argumentos contrários. No debate, dois dos oradores perderam as estribeiras. Os representantes da Mineralia não conseguiram responder a qualquer das dúvidas levantadas pelas populações, limitando-se a remeter mais explicações para o futuro estudo de impacto ambiental. Isto quando não se limitaram simplesmente a ignorar as questões ou a desviar a conversa. Esta pequena vitória, chamemos-lhe assim, indica várias coisas. Que a indústria, a exemplo do governo, acha que está a lidar com uma cambada de gente humilde, que é como chamam a quem consideram ligeiramente pouco educado, quando não bronco ou até atrasado mental. Esta visão insultuosa das populações rurais é, neste momento, um dos grandes focos aglutinadores da luta. Tanto quanto não querer minas, estas pessoas estão fartas de serem tratadas como irrelevantes e dispensáveis, a quem nunca ninguém pergunta nada antes de desalterar profundamente o modo de vida. Uma outra coisa que se pode retirar daqui é que, do lado de quem se opõe ao plano de fomento mineiro, os conhecimentos sobre os processos ecológicos e burocráticos são enormes e a consciência de que o modelo de desenvolvimento extrativista é uma ameaça a toda a existência humana torna-se geral. Uma luz de otimismo para quem acredita que as populações, se assim o quiserem, têm a capacidade de, em conjunto, se entre-educarem de forma que o conhecimento assim criado lhes permita ter uma noção do que lhes é mais favorável, a capacidade de agir em conformidade e a de rebater os argumentos preguiçosos de quem lhes ameaça os territórios e a vida tal como a escolheram viver. The smoke is rising, and the water level does the same. The people, they're all running, 'cause this town is going up in flames. You've known this now for a long, long time, but you never, ever really felt the need to take any action. You've been there, stuck behind your. I'm heading on back to the hills. I said, heading on back to the hills. I'm heading on back. Por hoje ficamos por aqui, com os Bucket Boys e o seu Heading on Back to the Hills. Não sem antes alertar quem ainda não reparou que, com o aproximar das autárquicas, as questões dos territórios vão estar muito em cima da mesa. Ao almoço ou ao jantar, cuidado com o que comem. Haverá muitas maçãs envenenadas, quase todas embrulhadas num brilhante e reciclado papel verde, que na melhor das hipóteses redundarão em azias fortes e alguns vómitos. É preciso muito cuidado nestes dias em que não abundam príncipes que parem para dar beijos regeneradores. Na dúvida, o melhor é deixar na beira do prato. Fiquem bem e deixem o resto da malta ficar bem à maneira deles. Até para a semana. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.